Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João. Essa é a liturgia que nós fizemos na célula semana retrasada na casa do irmão Flores. E eu estava essa semana orando e falando com Deus para que Ele me desse temas, que é aquilo que o Milton disse domingo passado, né? Que a gente nunca vem aqui e fala o que a gente quer. E falar o que eu quero, eu tenho um monte de coisa para falar o que eu quero. Mas a ideia central de um sermão, a ideia central de uma pregação verdadeira, não é o pastor falar o que ele quer. Porque quando o pastor fala o que ele quer, ele machuca as ovelhas, ou ele passa a mão nas ovelhas, ou ele exalta uma e entristece a outra. Mas quando nós aqui à frente buscamos falar o que Deus quer, aí, meu querido, se você tem que ouvir ou não, não é problema meu. Porque eu já ouvi lá na minha casa. Porque quando a gente tem que falar aquilo que Deus quer falar, não importa, meu irmão. Que nós temos que resgatar os valores de Deus. E a primeira coisa que veio no meu coração é que para que nós possamos resgatar valores, é fundamental que a igreja, ela não tenha membros. Não quer, pastor? Não estou entendendo. É verdade. Se nós, vou repetir, se nós queremos resgatar os valores, como foi a proposta do irmão Milton domingo passado, através de Deus falou com ele, uma igreja cheia de membros não serve para nada. E o pior de tudo é o que está acontecendo conosco. Nós estamos apenas como membros. Mas aí o Senhor falou comigo essa semana ao meu coração de que é preciso que sejamos discípulos. Vocês vão ver a diferença, e há muita diferença. E diga-se de passagem, nós vamos nos identificar. Por isso que eu estou falando, vai doer um pouco. Não sinta-se ofendido, não sinta-se... Bom, se você sentir também, como que nós falamos aquele dia na quarta-feira, e aí você com Deus, não é comigo. Mas o Senhor, Ele não quer uma igreja cheia de membros. O que que adianta nós termos 60 e poucos membros? Precisamos de discipuladores. Discípulos do Senhor. Quando eu sou discípulo, eu deixo de ser membro. Vamos abrir em João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8, o livro de João. Foi a leitura que nós fizemos na célula, semana retrasada. Tema da mensagem, discípulos de Jesus. Evangelho é multiplicar. João 15, verso 1. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. 2. Todos os ramos, preste atenção, igreja, esse é o verso chave. Esse é o verso que você tem que colocar na porta da geladeira, na cabeceira da tua cama, para você não esquecer isso aqui. Todos os ramos que não dão uvas, o que o pai faz? Ele corta. Embora eles estejam em mim, olha aí, igreja. Ainda que estejam em Cristo, mas se não dão frutos, corta-se. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. 4. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. 6. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Olha, aqueles que falam, eu não preciso de igreja. Para que que eu vou à célula? Eu vou da minha casa, eu adoro Deus. Eu não preciso de igreja. Olha aí, irmãos. Só uma pergunta. A planta, para que ela nasça, ela precisa estar onde? Na terra. Ótimo. Para que o galho dê fruto, ele precisa estar ligado aonde? Na planta. Pensemos que a igreja seja a terra, meus queridos. Jesus é a planta, meu amado. Não pensa você que Jesus vai estar só lá na sua casa, não. Não pensa você não que Jesus... Não, meu querido, é preciso que nós estejamos ligados à célula, à igreja. Jesus está dizendo aqui, verso 6, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, e será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Verso 7, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Aleluia. 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Jesus está dizendo que são meus membros. Meus discípulos. Esse momento, quando você começa a ler João 15, 16 e 17, é um momento crucial para o cristianismo. No finalzinho do verso 14, o último versículo, você vê lá que eles tinham acabado de cear. É o momento em que eles estão indo para orarem. São as últimas horas que Jesus está passando com os discípulos. Eu fico imaginando Jesus nesse momento... Ele sabendo que tinha poucas horas de vida e a quantidade de coisa que ele tinha que ainda passar aos discípulos. E a quantidade de informação. Se você começar a ler João 15, 16 e aí 17, que é a oração que Jesus faz intercedendo por nós, você vai ver que lindos são esses três capítulos. Depois, lê na tua casa, eu faço essa proposta, esse desafio a você. João 15, 16 e 17. Só que o duro que você não vai parar aí, sabe por quê? Porque eu essa semana comecei a lê-lo e eu acabei terminando o livro de João. Porque você não consegue parar de ler. É um entrelance, um entressai de histórias, de momentos. Quando Jesus ali é capturado, ele é levado até a presença. Olha, e você começa a ver o julgamento e aí você vai até o final de João. Você não consegue parar mais. Mas se você ler João 15, 16 e 17, já é a proposta dessa semana para teu devocional semanal. E aí Jesus está no caminho... Tinham acabado de cear, estavam indo para o Monte das Oliveiras. Lá em João 18:1 falam que ele ia para uma região chamada Cedron. E aí eu fui estudar o que era isso. Isso aí era uma área que ficava mais ou menos 60 metros. Seria o quê? Como daqui até o meio do outro quarteirão, mais ou menos. E era uma área que ficava bem próxima aos muros da cidade de Jerusalém, cerca de 60 metros. E é interessante que essa área, alguns teólogos, né, alguns doutrinadores... Dizem que essa área ficava uma parte seca durante o ano e uma parte ela ficava alagada. E nesse momento ela estava seca, razão pela qual eles passaram. Jesus ia várias vezes até ali orar. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que não foi a única vez que Jesus foi até lá para orar. Tanto é que Judas sabia que Jesus estava indo para lá. Ali era o lugar de oração de Jesus. Há outros doutrinadores que dizem que essa área chamada Cedron seria, na verdade, como se fosse um espaço, né, ali de algum homem muito rico, uma pessoa muito rica, que seria do ministério de Jesus. Não fala, né, a Bíblia não cita isso. Mas que era uma pessoa que autorizava Jesus usar aquela área para oração. Então há duas diferenças aí a respeito dessa área. Mas tudo bem, isso não importa. O que importa é Jesus está a caminho desse lugar e Jesus começa a anunciar as coisas mais importantes do reino de Deus. E a primeira delas, Jesus está dizendo, olha, meus queridos discípulos, eu sou como uma videira verdadeira. Por que videira verdadeira? Porque Jerusalém, Israel, estava corrompida. Israel estava corrompida no pecado. Jerusalém estava totalmente depravada. E Jesus diz aos seus discípulos, eu sou a verdadeira videira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você viu que uma coisa Jesus vai complementando a outra. Só pode ser Deus, não há outra explicação. O homem não andava com tablet, o homem não andava com rascunho, o homem não andava com anotação, o homem não andava com caderno. O homem falava aquilo que estava no coração dele. Aleluia. E aí diz que nesse momento Jesus começa a dar os seus últimos ensinamentos aos discípulos. E o primeiro grande e importante ensinamento é esse, que temos que estar unidos à árvore, porque somos apenas ramos. Não somos a árvore. E o mais interessante, não bastava que nós dessemos que estivéssemos ligados, unidos a esta árvore. É fundamental que nós demos frutos. Lembra da passagem da figueira seca? Dias antes acontece a passagem da figueira seca. Uai, não produz fruto? Que árvore, que ramo, que galho que serve se não produz fruto? Jesus está dizendo em João 15, é cortado pelo meu Pai, é cortado pelo agricultor, é cortado por Deus. E eu, na pregação de um ano e meio atrás, mais ou menos, não me recordo agora a data quando eu fui, que eu fiz essa pregação, né? Na verdade, foi de um pastor nazareno que trouxe essa mensagem na época, e eu apenas a reproduzi. Diga de passagem, foi uma pregação tremenda. E eu falei sobre os radicais gregos, verbos gregos, a diferença entre cortar e podar. A diferença. É fundamental que o galho esteja unido a Cristo. Um galho jogado no chão, ele não pode produzir nada. Um galho sozinho, jogado ao chão, seca. Seca por si só. Porque o que leva os nutrientes até a ponta do galho, que é o, quem lembra aí da biologia, os jovens que vão prestar vestibular, xilema e floema, lembram disso? Ó, aí galera dos universitários. O xilema e o floema de uma árvore é como se fosse o nosso sistema, a nossa artéria e as nossas veias, o que leva e o que traz de volta. Chama xilema e floema. Para que o galho receba os nutrientes até a ponta dele, ele tem que estar ligado à árvore. Ele tem que estar ligado ao tronco. Se você cortá-lo, você pode ver, nem todas as árvores, quando você corta, vira muda. É ou não é verdade? Algumas delas, se você cortar, ela até pode virar muda, mas não são todas. Não são todas. Se você cortou, já era. Ele morre, aquele pedaço de galho. E assim somos nós. Um pequeno pedaço de galho. Um ramo ligado à videira que é Cristo. Aleluia. O ramo precisa estar ligado a Cristo. Vamos abrir lá no livro em 1 João, capítulo 2. Não fecha João não, põe um marcador aí em João, que nós vamos voltar depois à liturgia em João. Mas agora nós vamos lá na primeira epístola, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 24. Livro de João, verso 2, capítulo 2, verso 24, por favor. Olha o que o discípulo amado fala. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Pastor, como eu posso estar ligado na videira? Basta eu frequentar o culto? Basta eu frequentar a célula? Basta eu ter uma Bíblia dentro da minha casa ou carregar a Bíblia dentro do meu carro? Basta eu comprar a camiseta da igreja? Para que eu esteja unido. Olha o que o apóstolo João fala. Temos que guardar no coração a mensagem da qual ouvimos. Por isso eu falo que é importante o culto de domingo, meu querido. O momento que você tem que prestar atenção àquilo que o Milton disse domingo passado. Não deixa nada tirar a tua atenção no momento da mensagem. Esteja atento, esteja atenta. Memorize a mensagem. Anote na sua Bíblia. Durante a semana vocês podem ver o pastor manda esses mesmos versículos. Por que eu faço isso? Ah, porque o pastor está com preguiça de achar versículo novo. Não, duro que é capaz de ter alguém que pensa assim, sabia? Não, meus amados. Eu faço isso para que você memorize o que está sendo falado durante essa semana. Por isso que o pastor manda lá no grupo do WhatsApp. Não dá para mandar todos os dias, mas a minha vontade é que todos os dias eu mandasse algum versículo. Eu não tenho tempo às vezes. Mas vocês podem ver, são os versículos que nós lemos aqui. Por quê, pastor? Para que nós memorizemos, a palavra tem que entrar no coração. João está dizendo aqui, olha, a palavra tem que ficar no coração. Para estarmos em Cristo, é preciso que a mensagem esteja em nosso coração. Por isso, cuidado, igreja! Cuidado! A minha pergunta é, o que ocupa maior espaço no seu coração? E aí, gente? Essa é uma das perguntas da célula. Quem participa de célula vai ver que é gostoso. Lá a gente se abre. O que não dá para fazermos aqui, já pensou 30 e poucas pessoas querem responder, não dá. Mas uma das perguntas de célula será essa. o que está no teu coração hoje? O que mais ocupa teu coração agora, nesse momento? Cada um de nós, o que está preenchendo mais teu coração nesse momento? Por isso tome cuidado. Muitos se ocupam maior espaço no coração com o trabalho, com o dinheiro, outros com a avareza, outros o palavrão, outros as más intenções, outros os maus olhares, outros a fofoca, outros a vida alheia. Mas eu tenho um alerta para você. Vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso 34. Tome cuidado com o que está no seu coração, meu querido e minha querida. Olha o que Jesus diz para nós, Mateus, capítulo 12, verso 34. Jesus diz assim para nós. Jesus fala. Olha lá, acharam? Em Mateus 12, 34. Eu vou ler na NTLH. Na antiga tradução está raça de víboras, né? Quem tiver a antiga tradução, Almeida Revista. Na nova tradução, ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o teu assunto são só as coisas do mundo, é porque teu coração está cheio das coisas do mundo. Se o teu assunto é só dinheiro, é porque teu coração só quer dinheiro. Se o teu assunto é só aquela mágoa, é só aquilo, sempre falando a mesma coisa, é porque o teu coração está cheio disso. O discípulo, a boca dele tem que estar cheia da palavra de Deus. O bom discípulo de Jesus tem que estar preparado, sempre com a palavra de Deus na ponta da língua. No grego, coisas boas ou boas coisas, significa agathos. Alguém já até ouviu, né? Uma palavra comum. E é interessante que no grego, ele fala assim, ó, o coração cheio. Coisas boas é agathos. Cheio, no grego, significa periseuma. E aí eu fui estudar o que é periseuma, e olha a tradução dela para o português. Abundante. Ou superabundante. É a tradução dessa palavra no português. Periseuma. É o grego. Quando Jesus usa agathos periseuma, que seria o que o teu coração está cheio. Quer dizer que o que está abundando no teu coração, tá entendendo, meu querido? Não é só que a gente se preocupa de domingo, 7 horas da noite, não. Se o teu coração só se preocupa com as coisas de Deus domingo, 7 horas da noite, teu coração não tem boas coisas. Não está cheio de boas coisas. Eles têm que estar super abundante. O teu coração tem que estar com tudo aquilo que a respeito das coisas de Deus de forma abundante dentro de você. A forma que você esteja como se fosse uma panela de pressão, de que você quer falar do amor de Deus, que para você não há outro assunto a não ser do que Deus tem feito na sua vida. Isso tem que ser a vida do discípulo. Isso tem que ser o coração de um discípulo, o coração de um homem e de uma mulher agradecidos. Mas o que eu vejo são corações melancólicos, o que eu vejo são corações que só reclamam, corações que só murmuram. E eu não estou falando de nós aqui, eu falo do povo de Deus. Corações. Por quê? O nosso coração, igreja, tem que estar superabundante com as coisas de Deus. Com as coisas que são de cima, com as coisas que são do alto. Então, primeira coisa, temos que estar ligados na videira. Para estarmos ligados na videira, não tem outra alternativa, não tem outra fórmula. Para estarmos ligados na videira, o nosso coração tem que estar cheio de Deus. Não basta eu dizer, ah, fui ao domingo esta semana, ao culto de domingo, então estou quite com Deus. É uma bênção estarmos aqui, é aqui onde a gente se alimenta, é aqui onde a gente se recicla, é aqui onde a gente aprende, é aqui onde a gente compartilha. A célula, ela é o complemento de tudo isso, a célula vem, ela vem amalgamar tudo isso, ela vem juntar tudo isso. É muito bonito. Mas se o nosso coração, durante todos os demais dias, não estiver cheio das coisas de Deus, eu não estou ligado na videira verdadeira. Não estamos. Segunda coisa importante. A primeira, unir-se a Cristo. A segunda, produzir os frutos. Temos que dar os frutos. E nos esquecemos. Eu não posso dizer desse mandamento, muito embora é muito forte a palavra de Deus. É muito forte a palavra de Deus sobre darmos frutos. Só olharmos no verso 5, lá em João, que nós estávamos lendo desde o início. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse dá muito fruto. Olha que interessante. Dar o fruto. é para todos os cristãos. Eu vou repetir. Dar frutos é uma ordenança, é um, não posso dizer mandamento, mas é algo que Jesus deixou para todos os cristãos. Sabe por que eu falo? Gente, a linha de raciocínio das coisas de Deus são tão simples. Nós somos um só corpo em Cristo, não somos? Vixe, só vi três glória a Deus aqui, não? Tem gente que é diferente do corpo de Cristo aqui? Nós somos um só corpo em Cristo, amém? Ah, tá, estou falando que a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, estou falando com essa, amém? Então tá, se você tem uma plantação de laranjeiras, onde eu vou chegar? Por isso que eu falo, a lógica de Deus é simples, viaja comigo. Tinha um professor na escola, que o professor Nicolau fazia, viagem com a gente. Acho que ele deu até aula pro Marco já, o Nicolau, não deu? Viaja comigo aqui. Se você tem uma plantação de laranja, o que que todos esses pés têm que produzir? Se somos um só corpo, igreja. E eu falo mais, hein? O pé de laranja que não produz, o que que o cara faz? Não precisa ser a videira lá, não. Não precisa. É só ir na agricultura, né, João? Quem morou já na... Eu vejo pelo vô da minha esposa. Eles têm plantaçãozinha de café lá. Ah, meu querido, o pezinho de café aqui no outro ano fica meio ruim. Oh, não, é, não parou de produzir, não. Ficou meio ruinzinho. Ficou ruinzinho. Vai lá e corta. Não fica. O pé de café tem que dar o fruto. Ah, não, aquele lá não estava bom, não, sabe? Eu acho que era o tipo dele. Meu querido e minha querida, cuidado. Nós pertencemos a uma única árvore. Não é porque sou pastor que eu estou num ramo melhor, que eu estou num galho privilegiado. Não é porque o outro é obreiro que está num outro galho. Não, meu querido, nós somos a mesma, estamos ligados na mesma árvore, fazemos parte da mesma árvore. E nessa árvore não tem cargo, não tem nomenclatura, não tem teologia, não tem curso, não tem faculdade. Se você é um galho, o galho tem que produzir fruto. A lógica espiritual das coisas de Deus são uma só, meu irmão. Somos nós, humanos, que ficamos inventando balela. Ah, não, porque o negócio é do pastor ganhar alma. Eu sou membro, sou dizimista, sou fiel, frequento os cultos, não é assim que a gente ouve as pessoas falando? Não, quem tem que estar preocupado lá é o pastor Júlio. Meu querido, nós somos uma só árvore. Estamos ligados numa única árvore. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém maior que ninguém. Dar frutos é para todos os cristãos. Aí você fala, ah, mas nem todos foram chamados para apóstolos, que foi até a leitura do Economo Milton domingo passado. Ah, uns foram chamados para ser ministro, outros para ser apóstolo, outros para ser isso. E pô, peraí, discípulo é uma coisa. A palavra de Deus não está dizendo que todos seremos pastores. A palavra de Deus não está dizendo que todos seremos diáconos. Já pensou, Maria? Todo mundo querendo ser diácono aqui? Não é isso. Todo mundo querendo ser economo? Não, não é isso. Eu não estou falando em cargo. Discípulo é uma questão de ser. É uma questão inerente de quando nos tornamos cristão, o nosso papel é sermos discípulos. Mas o que hoje a igreja, infelizmente, começou há muito tempo. Nós viemos nesse sistema, por isso que é tão difícil implantar célula na igreja. Porque as pessoas estão no consumismo religioso. Aí eu vou ao domingo, eu dou meu dízimo, então eu pago para um sacerdote ter o salário dele, para ele trazer a mensagem de Deus para mim. Eu tenho umas atividades lá para os meus filhos, para as crianças, para os jovens, para mim. A igreja hoje, se você for em todos os lugares do mundo inteiro, a igreja é assim. É um lugar onde se vende religiosidade. Onde tem a prestação de serviço chamada religiosidade. Quando você está mal, o pastor que ora. E assim. Por isso que é resgatar valores, Milton. Resgatar valores, por quê? Porque a igreja que eu conheço de Jesus no livro de Atos não ficava com mimimi, não, meu irmão. Era todo mundo unido num só propósito. Era todo mundo unido numa só visão, meu irmão, minha irmã. E mais, pelos frutos a gente conhece, né? Vamos abrir lá em Mateus 7:17. Mateus 7:17. O fruto, pastor. Para que servem os frutos? Os frutos têm várias funções. Várias. Não são apenas uma. E uma delas, olha o que fala Jesus. Isso é a palavra de Jesus, viu? Não sou eu, não. Isso é a frase de Jesus falando na tua Bíblia aí. Mateus 7:17, Mateus capítulo 7, verso 17 e 18. Na NTLH, assim toda a árvore boa dá frutas boas, ou bons frutos. E a árvore que não presta dá frutas ruins, ou más. 18. A árvore boa não pode dar frutas ruins. E a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Meus amados, E pelo fruto a gente conhece. Aí você sabe se é membro ou se é discípulo. O fruto do discípulo, ele é bom. Ele permanece. O fruto que o membro às vezes produz, muito fraquinho. Muito fraquinho. Cuidado com a sua vida. Talvez os frutos que você esteja dando não estejam sadios. Ou talvez você ache que está produzindo frutos, mas não são frutos. Você pensa que são frutos, mas não são. E o ramo que não tiver ligado na árvore não dá fruto. E o pior de tudo é que as pessoas não entendem isso. Jesus fala lá, né? Voltemos João 15, 2. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Jesus é claro, igreja. Por isso que o evangelho é um negócio que a gente... Quem tem mais tempo de igreja, você começa a ver que tem o entra e sai de algumas pessoas. Porque não servem para ser discípulos. Não servem. Só pode dar fruto quem tiver na árvore. Quem não der fruto, ele corta. Não é o pastor que corta, não é o líder de louvor que corta, não é o obreiro que corta, não é o bispo que corta, não é o superintendente que corta. Não é não, meu querido, é Deus quem corta. Na hora que falou cortar, só você, João. O povo não ouviu um amém, nós só vimos olhos tatalados assim no povo. Não sou eu que corto não, meus amados. Essa mensagem, sabe para que é? É para você, igreja, para nós despertarmos, igreja, sairmos de nosso estado letárgico, sairmos de nosso estado, estamos parecendo aquela larva, sabe aquela larvinha que fica em cima ali do alface? Vai assim, ó, estamos assim, está na hora de nós, como corpo de Cristo, ter a nossa metanoia. Que do grego é a transformação, metanoia, transformação. Está na hora. Jesus não nos chamou para ficar sentados. Jesus não nos chamou para sermos consumidores de milagres. E hoje o que nós vemos são isso. Hoje os evangélicos no Brasil, tem hora que eu tenho vergonha de falar que sou evangélico, porque quando você olha para o povo que se diz evangélico, 90% dele, ou até mais, são consumidores de milagres. Consumidores religiosos. Irmãos, comece a analisar friamente a tua vida espiritual. Você vai ver que nós nos encaixamos nesse grupo. Eu não estou falando da igreja do vizinho, não. Eu não estou falando da igreja de fulano, de beltrano. De... Estou falando de nós. Jesus não chamou para recebermos serviços religiosos. Mas olha para que Jesus nos chamou. João 15. Por isso que eu falei, não fecha João, não. Hoje o texto é tudo em João. João 15. 15, 16, olha para que Jesus nos chamou, igreja. Jesus não chamou você não para te curar, Jesus não te chamou não para você ter casa nova, Jesus não te chamou não para... Ih, meu querido, se você está achando que você veio para isso, Jesus nos chamou. João 15, 16, na NTLH, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi, para que vão... E deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Aleluia! Jesus nos chamou para que fôssemos, e que fôssemos para dar frutos, e que fossem frutos que permanecessem, e que tudo o que pedíssemos em nome dele, ele faria por nós. Aí que está a grande jogada agora. Agora que está a melhor parte. Ô glória! Ô glória! Ah, tá bom. Amados, o único propósito do evangelho é multiplicarmos. A única razão pela qual fomos chamados é para que demos frutos. Qualquer um de nós. Aí você fala, ah, pastor, mas eu não estou mais em condições de evangelizar. Amém, irmãos e irmãs. A gente sabe a limitação de todo mundo aqui. O pastor não está fazendo cobrança com ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas dar frutos não é só evangelizar. Dar frutos não é só pregar aqui no altar. Dar frutos não é só louvar aqui nos cânticos. Dar frutos é você ser bênção lá na tua casa. Como que você está lá na tua casa? Será que se eu for lá na tua casa essa semana e eu falar com a tua família, com seus familiares, vai estar dando fruto? Porque eu falo para vocês, igreja. Será que se eu for essa semana lá na tua casa, perguntar pro teu marido, pra tua mulher, pro teu filho, pro teu pai, pra tua mãe, será que vai passar num teste? Ô, Jeová. Vai começar um problema. Nossa, aí acabou mesmo, viu, Sandro? Aí o bicho vai pegar. Mas é isso que eu, a proposta que eu estou trazendo é essa, igreja, para nós, discípulos. Não basta nós acharmos que ser discípulos é quem vai evangelizar. Não basta nós acharmos que ser discípulo é quem vai pregar a palavra de Deus. Não é só isso, meus irmãos. Ser discípulo é nós vivermos aquilo que Cristo, ele tem para nós. Começando dentro da tua casa, começando dentro do teu lar. Começa dentro da tua casa. Falei que ia doer um pouco. Não adianta nós ficarmos como figurantes. Ah, coloquei agora a roupinha de ir para a igreja. Coloquei agora a minha roupa de crente. Pô, legal. Agora eu quero ver você pelado, nu. Sem a tua roupa de crente. O que, que nós somos? É que nós temos que ter uma vida com o Senhor da mesma forma que é aqui, é em qualquer outro lugar. Ser discípulo é isso, igreja. Ser discípulo não é a gente sair aí, não, de casa em casa, entregando panfleto, orando. Faz parte do evangelho, pastor? Faz. Não estou dizendo que não faz. Mas ser discípulo não é só isso. Ser discípulo não é só a gente ligar para a pessoa, faltou fulano, ah, então eu vou ligar, o pastor mandou eu ser discípulo. É uma bênção você ligar para os que faltaram, é uma bênção. Ligue, faça a tua parte. Mas ser discípulo não é só isso. Não adianta nada você ligar aqui para o irmão e para a irmã que faltou, só que dentro da tua casa, e aí, como que tá? Você com seus filhos, você com seus pais jovens, ou nos estudos. Está entendendo que o buraco é muito distante de onde nós estamos imaginando? Vocês estão entendendo que as coisas não são da forma como nós pensamos ser? É vendido religiosidade nas igrejas. Nós temos vendido religiosidade. Mas uma proposta nova eu tenho para você nessa noite. Algo novo eu tenho para você nessa noite. Cuide das coisas do reino de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai cuidar das tuas. Jesus conta conosco, igreja. Jesus espera que façamos o nosso melhor para Ele. Nada de fazermos corpo mole para o Senhor. Nada de ficarmos dando desculpa. Eu nunca vi um povo que mais gosta de desculpa que o crente. Eita, a nós. O crente gosta de uma desculpa. Não precisa abrir não, mas Jesus fala lá em Mateus 8:21. Diz assim, eis que um outro seguidor de Jesus disse, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Não tem? É, um discípulo virou e falou, não, deixa eu sepultar meu pai, morreu lá. Eu não estou falando que você não tem direito a fazer o seu velório, não é nada disso que o pastor está dizendo. Mas Jesus estava nesse momento falando para o discípulo, deixe que os mortos enterrem os mortos. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é mais importante. E você sabe por que ele falou isso? Por isso que eu falo que tem que estudar a palavra de Deus. Porque eu já vi pastor pregando, olha as loucuras de púlpitos que eu vejo. Por isso que eu falo, igreja, quando nós viemos à frente, a gente não pode falar qualquer coisa, a gente está preparado. Eu já ouvi pastor falando que a gente não tem direito a fazer velório de familiar por causa dessa palavra aqui, ó. Onde se viu essa estupidez, essa idiotice? Você sabe por que Jesus falou isso pro discípulo? Porque naquela época não havia a mesma tecnologia que nós temos hoje, que a gente chama de tanatologia, que é o estudo da morte. E a tanatologia, ela hoje é tão avançada, que é possível você preparar o corpo da pessoa e ficar às vezes até 2-3 dias. É ou não é? Eu tô falando besteira? Não, é verdade. A gente até paga, né, pra funerária. Funerária pergunta, você vai querer velar hoje ou você quer velar amanhã? Você quer esperar algum familiar chegar? Porque se você for esperar, tem que fazer o preparo do corpo. A funerária fala com esse nome, um nome comum para nós, mas é um nome específico lá, um termo técnico que eles usam na tanatologia. E aí eles preparam o corpo da pessoa para que o corpo ele não decomponha durante esse período. E aí você pode esperar os seus familiares chegar e tudo mais. Mas no tempo de Jesus não tinha esse preparo, meu irmão. O velório era no mesmo dia. Morria e enterrava. Por isso que Jesus está falando aqui para o cidadão, cara, rapaz, vela logo lá e vamos comigo, não fica dando desculpa. Agora vocês conseguiram entender por que Jesus falou isso? E eu já vi pastor pregando de púlpito que nós crentes não pode ficar perdendo tempo de velar a família. Meu Deus do céu, olha as estupidez que a gente ouve. Não basta ler a palavra de Deus, nós temos que estudá-la, ver o contexto dela. O tempo de Jesus é outro tempo, a época era outra, a tecnologia era outra. Por isso que Jesus está falando para ele, porque o discípulo estaria usando aquilo como desculpa para ficar mais tempo em casa. Ah, não, vou ficar mais uns dias aqui em casa, pegar uns ganchos, né? E Jesus está falando... Mas por quê? Porque o velório era no mesmo dia, acontecia, a pessoa falecia e já velava-se no mesmo dia. Por isso que Jesus está dizendo para o discípulo, olha, não me dê desculpas. E é isso que Jesus fala para nós até hoje, que não fiquemos dando desculpas a Jesus. Conseguindo entender, igreja? Amém? Então tá bom. Vamos abrir lá em João 15, 7. Eu acho que essa passagem é a passagem maravilhosa para nós discípulos. Olha o que Jesus fala. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, o que que Jesus está dizendo aí? Vocês receberão tudo o que pedirem. Ou na antiga tradução, quem tem Almeida Revista e atualizada, tudo o que pedirdes em meu nome vos será feito. Amados, Jesus não dá ponto sem nó. Deus não faz a coisa por fazer. Quando tomamos conta das coisas de Deus, e Ele toma conta das nossas coisas, meus irmãos. Você acha que Deus ia te chamar para você ser discípulo? Você acha que Jesus ia te chamar para você ser discípulo, a tua vida virar uma bagunça? Não, meus amados, pelo contrário, é quanto mais nós nos entregamos ao Evangelho, você pode ver, mais as coisas na sua vida vão fluir. É quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Jesus, Ele é maravilhoso. E é interessante que nesse versículo aí, João 15, verso 7, o verbo que Jesus usa no grego significa gnomai. Esse verbo, ele tem, nossa, é um radical grego que tem várias traduções, várias. Eu peguei algumas só para você ter ideia. E tudo que você pedir, olha o que Deus faz. Ele torna a acontecer, Ele faz acontecer, Ele faz ser feito, Ele termina, olha, Ele gera, também é o verbo gerar. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Deus, Ele faz tudo por nós, meus amados. O gnomai, quando Ele emprega esse verbo, quando Mateus usa esse verbo gnomai do grego, não é simplesmente fazer algumas coisas, não. Não, é tudo o que nós precisamos, meu querido. Tudo. Tudo o que nós pedimos a Ele. Tudo. Cuide das coisas do reino de Deus. Se preocupe com as coisas do reino. Cuide das coisas e tenha certeza que Deus cuida das suas coisas. Não se preocupa, Deus, Ele vai dar a solução para você no teu outro plano secular. Deus tem carinho por mim e por você, igreja. Deus tem carinho, Ele tem vontade de fazer as coisas por nós. Mas a gente tem que usar a fé. Olha, Jesus fala para nós em Mateus 19, vocês abriram aí? 29 e 30, estou terminando, igreja. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Não sou eu quem estou falando, não sou eu, mas é o Senhor, o nosso Jesus Cristo. Eu sou um cara que eu gosto de estudar as palavras, né? Eu gosto muito de... E eu falei, será que está escrito mesmo 100 vezes mais? Porque eu fiquei assim, não, mas Jesus deve ter falado alguma outra coisa, né? E na hora que traduziram a Bíblia, usaram aí 100 vezes mais. Mas não, igreja. No grego, inclusive é difícil de falar, vou tentar falar aqui, eu fiquei a tarde inteira treinando, ó. Ectatomplasion. Nossa, é difícil mesmo, né? Aí, significa no grego, 100 vezes mais. Centenas de vezes a mais. Isso é o que Deus quer fazer por nós. Ah, pastor, então eu tenho que sair de casa. Eu tenho que largar pai, mãe, eu tenho que sair, largar minha esposa. Não, não é isso que o pastor está dizendo, por favor. E não é essa, eu tenho certeza que não era essa a intenção que Cristo estava também se referindo naquele momento. Você tem tua família, você tem tua casa, você tem tua esposa, teu esposo, tem seus pais. É isso. Ah, vou jogar tudo pro alto assim e vou sair para falar do amor de Deus. Não! O que Jesus está dizendo para nós aqui é que nem casa pode te prender. Nada pode prender nosso coração. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ah, pastor, mas minha família em primeiro lugar. Amém, irmão. Eu respeito quem pensa assim. Mas eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Eu não estou falando igreja em primeiro lugar. Eu estou falando Deus em primeiro lugar. Comece a colocar Deus em primeiro lugar. Comece a colocar Deus em primeiro lugar nas suas coisas. Não põe trabalho, não, em primeiro lugar. Ah, pastor, mas se eu não trabalhar, como eu vou me sustentar? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Se nós não tivermos trabalho, se eu não fosse funcionário público, se eu não tivesse conseguido passar no concurso público, eu também não sei o que eu seria hoje. Mas uma coisa eu digo. E se eu não acordar amanhã? Que adianta eu ter o meu emprego lá, bonitão, carteira de trabalho registrada? Que adianta? O que adianta se eu não tiver a saúde? O que adianta se eu não tiver paz de espírito? Porque o que tem gente que ganha muito mais do que eu, mas não tem paz de espírito. Gasta tudo com remédio para tentar buscar paz de espírito e não alcança paz de espírito. Porque a paz de espírito está lá no livro de João, Jesus dizendo, olha, a minha paz vos dou, não a paz como o mundo dá. Não adianta, igreja. É Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Que adianta? Ah, eu vou por minha família. Se Deus não cuidar da tua família, meu querido, minha querida, eu falo para minha mulher. Eu falo, a vida do nosso filho não é nossa. Ah, eu amo meu filho, eu amo minha filha acima de tudo. Não faça isso. Não faça isso. Se Deus tirar teu filho e tua filha, como fica teu mundo? Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quem permite eu criar meu filho é Deus. E vou criá-lo até o dia que Deus falar, olha, você vai criá-lo. Eu sei que é difícil ter compreensão dessas coisas, né? Isso tem que ser uma pessoa que está bem resolvida espiritualmente, tem que ser uma pessoa que esteja... Mas é aí que é a diferença do discípulo. O discípulo, ele sabe que tudo ele depende de Deus. Se não for Deus dar saúde para o meu filho, não adianta nada. Eu colocar meu filho num pedestal, eu colocar não, porque em casa tem que ser meu filhinho. O que adianta se Deus não der saúde para o meu filho? Se você não vive assim com seus filhos, você fica paranoico. Mas eu sempre falo, pai, o Senhor vai à frente. Não adianta nada eu ter carro, não adianta nada eu ter seguro, não adianta nada se o Senhor não for à frente, pai. Voltemos lá a Salmos, capítulo 127. Eu amo esse versículo, esse capítulo de Salmos. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, o sentinela é protetor. Não adianta, gente. Você pode querer ficar com a faca lá no portão da tua casa. Na hora que chegar o bandido, eu mato. É na hora que você dorme que ele chega. A Bíblia fala que o ladrão vem sorrateiramente. Ele vem quando a gente está dormindo. E assim o diabo é na nossa vida. Por isso que não adianta. O único que pode nos guardar, o único que pode nos proteger é Deus. Razão pela qual ele que tem que estar à frente da nossa vida. Não adianta você pôr a tua esposa na frente de Deus. Não adianta você pôr o teu trabalho à frente de Deus. Não adianta você pôr a tua casa, o teu carro. Não adianta você pôr a tua própria vida. Rapaz, só quando a gente fica doente que a gente vê que nós somos um nada. Já passou por isso na sua vida com alguma doença? Fala assim, ó, né, irmãos? Aí que você vê que você não é nada. Então toda essa nossa grandeza, esse nosso orgulho humano, não vale nada diante da imensidão de Deus. Se não for o Senhor, meus amados. Coloque o discípulo, ele coloca Deus acima de tudo. Ele prioriza Deus. Estou terminando. Jesus pagou um preço de sangue por nós. Aleluia. Houve uma razão, um motivo, um propósito. Não era para que fôssemos apenas membros. Não era para apenas consumirmos religião. Mas Jesus morreu na cruz. E ele disse para nós, ide e fazei discípulos. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 28. Estou encerrando. Verso 19, a nossa última leitura bíblica. Mateus 28. Acharam aí? Mateus 28, 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam o quê? Meus seguidores. Na antiga tradução, meus discípulos. Batizando esses discípulos ou seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos. Discípulos em grego significa matetes. Matetes. Que é aquele que é ensinado, aquele que se instrui. Pupilo. Discípulo é a pessoa que recebe o ensinamento, que recebe as instruções. Por isso que nós viemos à igreja. A igreja é o lugar onde nós somos edificados. A célula é o lugar onde nós somos edificados. E eu tenho uma pergunta para fazer para a igreja. Quem que te apresentou o evangelho? Pode falando aí. Calma aí, calma, um de cada vez, vamos lá. O meu foi uma amiga da minha mãe, né? A irmã Paula. Ela que levou a minha mãe, depois automaticamente toda a nossa família ao evangelho. Ela era apenas uma irmã da igreja. E aí, e vocês? O seu irmão, ele era pastor? Não. Amém, é isso que eu queria. Tia Jovina, amém. Quem mais? E aí? Sua mamãe? Sua mãe? A mãe? O Leonardo. Leão, você é uma benção. E aí, vocês? Quem levou vocês para Jesus? Os pais? Legal, desde pequenos. Vocês já são desde pequenos ou não? A mamãe? Mamãe também? O Milton? Ai, que bem. Ô, Milton, responsa, hein, Milton? Louvado seja o Senhor. Vocês, quem levou Jesus? Mas assim, eu digo, algum irmão que convidou para ir até lá? Ah, um irmão. E aí, vocês? Você, Adriana? Uma amiga, né? A mamãe, né? Foi a mamãe, né? Lógico. Você, Sandro? Foi a pastora. Aí, um. Olha lá, um de todos esses aqui. Vocês foram a irmã Paula. Quem, Hugão, levou você pro evangelho? A irmã do a mãe do Caio. Ah, tá, a Cláudia, olha lá. A irmã Cláudia. Debre Marcos, quem que chamou? Bom, a mamãe também, né? Eu esqueci de perguntar pra alguém aqui. Juanito! O discípulo amado. João. Quem levou você pro evangelho foi a patroa, João. Ó, mulher de Deus, hein, João? Falamos aqui mais de 20 e poucos, né? Apenas o irmão Sandro, que foi convidado para ir à igreja para receber o evangelho, para conhecer o evangelho, através de um pastor ou pastora. Vocês entenderam onde eu queria chegar? Eu quero chegar na frase que todo mundo conhece. Ovelha gera ovelha. É o que nós falávamos quarta-feira na célula. Até a diaconisa Maria falava sobre isso. Ovelha gera ovelha, meus irmãos. Não estou falando que o pastor não tem papel também no evangelismo. Lógico que tem. O pastor convida, o pastor também tem que fazer a parte dele. Mas não adianta, meus amados. O que faz produzir uma nova ovelhinha são as ovelhas. Por isso que você tem que entender o discipulado, que você tem que ser discípulo de Jesus, discípula do Senhor Jesus. E olha mais ainda, a diferença entre ser membro, agora vai doer, hein? Vai doer. Porque eu, quando eu olhei para isso aí, eu falei, rapaz, eu acho que eu tô quase que tudo aqui como membro. Diferença entre membro e discípulo. O membro só fica sentado. O discípulo, ele quer sair, ele quer evangelizar, ele quer falar do amor de Deus. O membro, ele só sabe receber. O discípulo, ele não, ele quer dar, ele tem para abençoar, ele tem para emprestar. O membro, ele espera tudo, pastor. Espera, pô, calma, não, espera tudo. O discípulo, não, não, eu vou ajudar o meu pastor. O membro, ele quer só a visita do pastor. O discípulo, não, ele quer poder visitar alguém, alguém que precisa. Faz diferença. Tem mais. A partir de hoje, igreja, que você possa tomar uma postura, todos nós, de discípulos de Cristo. Que não sejamos mais só membros. Que não sejamos só mais número. Não se sinta isso no evangelho, no meio de Deus. Você não é só mais um número. Para Deus, nós somos discípulos e discípulas do Senhor. E eu tenho mais. A diferença agora dos frutos do discípulo com do membro. Eu vou até sentar para não ficar olhando, porque senão os irmãos vão achar que eu estou olhando para alguém. Olha que legal. Membro da igreja, ele até repara quem está na igreja, mas a preocupação dele é a seguinte: fulano faltou, eu vou olhar o Facebook dele. Ah, tava na festa. Ah, tava não sei o que, no churrasco. Ai, miserável, né? O discípulo não. Ele até olha, vê quem faltou. Quem faltou? Rapaz, o fulano não veio, o Beltrano não veio, mas ele se preocupa por que não faltou, por que não foi à igreja. O membro da igreja, ele quer receber elogios. Quer receber elogios, quer que o pastor fale lá na frente, obrigado fulano, obrigado Beltrano. Discípulo não, ele se preocupa só em abençoar, em fazer o melhor dele. O membro faz crítica a todo momento. Você pode fazer de tudo dentro da igreja, ele sempre vai arrumar um problema. O discípulo não, ele até pode ver o defeito. Não estou falando que você não possa ver o defeito, só que o discípulo, ele se preocupa em ajudar e colaborar. O membro nunca está satisfeito. O discípulo não, ele reconhece que a igreja é limitada. Eu não estou dizendo a santa igreja de Cristo, mas eu estou dizendo nós como igreja, seres humanos. E ele se propõe em participar para ajudar a mudar. O membro, ele vê defeito em tudo. O discípulo sugere as mudanças e quer fazer parte das mudanças. O membro, ele espera os milagres em Cristo. E o discípulo, ele quer ser o milagre de Cristo na vida de alguém. Eu tenho pregado esse negócio aqui de ser bênção na vida de alguém já faz tempo. Acho que faz mais de ano que eu tenho pregado isso aqui, ó. que você seja um milagre na vida de alguém. Amados, eu sei que é um versículo que talvez machuca a gente, mas antes machucar e a gente continuar ligado na videira, do que um dia a gente olhar e não estar mais ligado na videira. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda.